Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Vitor Matheus. A clínica psicanalítica é a escuta do sujeito e a psicanálise, portanto, tem como vocação um nomadismo? Ou seja, a psicanálise está onde o psicanalista situa a escuta, seja no consultório ou não? Pergunta interessante sobre quais seriam assim, as condições simbólicas do território onde a psicanálise pode acontecer. A gente tem em mente, né, quando pensa na psicanálise, num espaço reservado, né, geralmente de natureza assim, liberal, que seria o consultório, onde as pessoas vão num regime de privacidade e ali conversam com o seu psicanalista, que vai manter tudo que ele diz em sigilo. Né? No entanto, isso já foi criticado pelo Deleuze, pelo Guattari, num famoso livro de 1972, O Anti-Édipo. Né? Então, essa noção foi introduzida por Deleuze e Guattari num trabalho de 1972, O Anti-Édipo, que é uma crítica a vários aspectos da psicanálise, de como ela estaria comprometida com um espírito de localização dos sujeitos em certos entroncamentos ideológicos, em certos discursos, em certas práticas, que no fundo tornaria a psicanálise um dispositivo de acomodação, de docilização dos corpos e das mentes, como falava Foucault, e de ajustamento da subjetividade. Então, não seria uma coincidência que o psicanalista fixa o sujeito naquele espaço, porque como se ele entendesse que a sua essência, sua subjetividade, a sua verdade, ela está assim no íntimo. Né? Essa concepção é bastante contrária ao entendimento que, por exemplo, Lacan vai ter da psicanálise, que vai pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem, que vai pensar a transferência como uma relação de saber, de amor ao saber, e que vai, portanto, aproximar o psicanalista daquilo que o Lévi-Strauss, num texto antigo chamado Feiticeiro e Sua Magia, chamava do xamã moderno. Então, o psicanalista é um xamã moderno. Ele ocupa uma função social que é transversal, né? Que não está só fixada ali no consultório. Né? Ele é uma função simbólica. Ele é uma função que pode acontecer nas instituições, que pode acontecer em encontros, por exemplo, na rua, como é o caso dessa prática tão interessante que é o acompanhamento terapêutico. Ele pode acontecer em hospitais, pode acontecer em escolas, né? Se a gente dissocia a figura do ou psicanalista na sua pessoa, na sua imagem, da função do psicanalista. Né? Essa função de feiticeiro, de xamã, de produzir nomeações para aquilo que o Lévi-Strauss chamava de estados informulados do espírito. Ou seja, aquilo que produz sofrimento, mas que de certa forma a gente não consegue dizer do que é feito, porque é feito de encontros, né? Porque é feito de situações contingentes, porque é feito de algo que está deslocalizado em relação a essa espécie de geografia do mundo, né? Que a gente tem, que em geral ela é muito estratificada, ela é muito hierarquizada, ela é um plano de mundo que a gente não consegue variar muito, e que no entender do Deleuze e Guattari seria o objetivo então da esquizoanálise, fazer torções e modificações dessa geografia, explorando a sua dimensão tão rizomática, né? de divisão e de multiplicidade, e não de unicidade na experiência do sujeito. Então, quero crer que esse caráter, essa vocação nômade da psicanálise, né? O nômade é aquele que vai mudando de território, vai mudando de domicílio, ela está presente, sim, se a gente radicaliza essa concepção lacaniana de que o que define o psicanalista não é o consultório onde ele está ou não está, mas é o seu desejo. É o seu desejo que é sempre atópico, como o de Sócrates. Ele não tem lugar, ele é um desejo errante, é um desejo errático, é um desejo de subverter os lugares, a distribuição de posições e, portanto, as distribuições de poderes. O psicanalista como uma função, ele também é entendido como algo ou alguém que é uma espécie de diplomata entre mundos distintos, de ser andrógino, ele não tem sexo, de ser que tem uma vocação poliglota, ele também não tem uma língua que ele gostaria assim, de impor ao paciente, fazer o paciente confessar a sua verdade na língua do psicanalista. Para fazer tudo isso, ele tem essa função meio de bobo da corte, de marginal no sentido antropológico do termo, de figura que deveria estar não muito bem localizada, não muito bem enraizada na polis. Mas em função da sua profunda afinidade com aqueles que também se sentem fora de lugar.